Capítulo 1. Alice já estava cansada de ficar sentada ao lado de sua irmã às margens, e sem ter nada para fazer. Uma ou duas vezes, ela espiou o livro que sua irmã estava lendo, porém, ele não tinha gravuras ou diálogos. E qual a utilidade de um livro, pensou Alice, sem gravuras ou diálogos? Então ela considerou em seus próprios pensamentos o quanto ela pôde, pois o dia quente a fazia sentir-se sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valia o esforço de se levantar e escolher as margaridas. Foi quando um coelho branco com olhos rosados passou correndo por ela. Não havia nada muito notável nisso. Alice não achou nada muito fora do comum ouvir o coelho dizer para si mesmo: "Oh, não, não, eu estou muito atrasado." Quando ela pensou nisso mais tarde, ocorreu-lhe que ela deveria ter ficado maravilhada, porém no momento tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou do seu colete um relógio de bolso, olhou para ele e saiu apressado, Alice ficou com o pé atrás. Ocorreu-lhe em sua mente que jamais havia visto um coelho de colete ou de relógio de bolso. E, cheia de curiosidade, ela apressou-se em segui-lo. Assim, ouviu entrar em uma enorme toca de coelho sobre os arbustos. Em um instante, Alice desceu seguindo ele, em nenhum momento considerando como iria sair dali. A toca do coelho se estendia como um túnel e mergulhava para baixo, tão repentinamente que Alice não teve nenhum momento para pensar em parar, até que ela se viu caindo em um fosso profundo. Ou o fosso era muito profundo, ou ela caía muito devagar. Várias vezes ela olhava em torno, imaginando que maravilhas viriam a seguir. Primeiro, ela tentou olhar para baixo para ver onde estava chegando. Porém, estava muito escuro para ver qualquer coisa. Quando ela olhou para os lados do fosso por fim e notou que eles eram preenchidos por prateleiras e estantes de livros, aqui e ali haviam mapas e fotos penduradas em estacas. Ela pegou um pote em uma das grandes prateleiras que ela passou. Estava escrito "geleia de laranja". Porém, para sua grande decepção, estava vazio. Ela não decidiu largar o pote, com medo de matar alguém sem querer. Então, conseguiu colocá-lo em uma das prateleiras que ela passava. "Bem", pensou Alice consigo mesma, "depois de toda essa queda, eu não vou achar nada rolar das escadas. Que corajosa eles irão pensar de mim em casa, porque eu não diria nada, mesmo que caísse do telhado, o que era mais provável." Caindo, caindo, caindo. Essa queda nunca chegaria no fim? "Eu imagino quantas milhas eu teria caído por hora", disse ela alto. "Eu devo estar em algum lugar no centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria 4.000 milhas para baixo, eu acho." Como você pode ver, Alice aprendeu muitas coisas como essa em suas lições na sala de aula, embora essa não seja a melhor oportunidade para mostrar seus conhecimentos, já que não havia ninguém para ouvi-la. Embora não fosse ruim praticar. "Sim, esta é a distância correta. Porém, qual longitude ou latitude eu devo estar?" Alice não fazia ideia o que longitude significava, ou mesmo latitude, mas pareciam belas e grandes palavras para se dizer. Ela recomeçou. "Eu imagino se irei atravessar a Terra. Como seria engraçado ir parar no meio do povo que anda de cabeça para baixo. Mas eu teria que perguntar a eles qual é o nome do país. Você sabe. Por favor, madame, esta é a Nova Zelândia ou Austrália?" E ela tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer uma reverência enquanto está caindo no ar. Você pode se imaginar fazendo isso? E que garotinha ignorante ela iria pensar de mim? "Não, eu não vou perguntar isso. Talvez esteja escrito em algum lugar." Caindo, caindo, caindo. Não havia nada para fazer, então Alice começou a falar novamente. "Dinah irá sentir muito minha falta esta noite, eu creio." Dinah era sua gata. "Eu espero que se lembre de dar-lhe seu pires de leite na hora do chá." "Oh, querida Dinah, eu queria que você estivesse aqui." "Não há ratos no ar, mas você poderia caçar um morcego. Eles são muito parecidos com um rato." "Você sabe, minha querida. Mas gatos comem morcegos?" E aqui Alice começou a ficar sonolenta e continuou dizendo para si mesma em devaneios: gatos comem morcegos, gatos comem morcegos, e às vezes morcegos comem gatos. Como ela não poderia responder nenhuma das questões, não fazia diferença como ela as colocava. Ela começou a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah e dizia a ela seriamente: agora, Dinah, minha querida, conte-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando de repente, bam, bam, ela caiu em cima de um amontoado de gravetos e folhas. E a queda chegou ao fim. Alice não estava nem um pouco machucada e pulou para fora com os pés. Ela olhou para cima, mas estava muito escuro. Ela se deparou com uma longa passagem, e o coelho branco ainda estava à vista, apressando-se lá embaixo. Não havia um momento a perder. Alice correu como o vento e ouviu ele dizer, enquanto virava um canto: minhas orelhas e bigodes, está ficando tarde. Ela virou o canto depois dele e instantaneamente encontrou-se em um grande e baixo salão, iluminado por uma fileira de luzes penduradas no teto. Havia portas por todo o salão, porém elas estavam todas fechadas, e quando Alice já havia tentado todas, ela andou para o centro, cabisbaixa, imaginando como faria para sair dali. De repente, ela se deparou com uma mesa de três pernas, toda feita de vidro. Não havia nada em cima dela, além de uma brilhante chave dourada, e Alice imediatamente pensou que poderia servir para alguma das portas do salão. Mas infelizmente, ou a fechadura era muito grande ou a chave muito pequena. De qualquer maneira, não serviria para abrir nenhuma delas. No entanto, em uma segunda olhada, ela viu uma baixa cortina. Atrás dela havia uma pequena porta com cerca de 8 centímetros de altura. Ela tentou usar a chave na pequena porta e funcionou. Alice abriu a porta e olhou para baixo em uma pequena passagem, não maior que um buraco de rato, que dava a um jardim belíssimo. Como ela poderia sair daquele salão escuro e maravilhar-se deitando sobre as flores brilhantes, sendo que nem sequer sua cabeça passava pela porta? E do que serve apenas minha cabeça atravessar? Pensou a pobre Alice. Não teria muito uso sem meus ombros. Oh, como eu gostaria de encolher como um telescópio. E creio que poderia. Era só saber por onde começar. Como você vê, tantas coisas fora do comum já haviam acontecido que Alice começou a pensar que poucas coisas eram verdadeiramente impossíveis. Não havia mais o que fazer. Então ela voltou para a mesa, parte esperando encontrar outra chave nessa ou algum livro de instruções de como encolher pessoas como telescópios. Desta vez, havia um pequeno frasco sobre ela. Certamente não estava lá antes, disse Alice. E amarrado ao gargalo do frasco, havia uma etiqueta de papel com palavras belamente impressas em letras grandes. É muito fácil dizer, beba-me. Mas eu vou olhar primeiro, disse sabiamente a pequena Alice, e ver se no frasco está marcado veneno ou não, pois Alice tinha lido várias histórias sobre crianças que tinham se queimado e comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis, por conta de que elas não se lembraram de conselhos simples que seus amigos tinham lhe dado, como, por exemplo, se você entrar no fogo, irá se queimar. Se cortar seu dedo profundamente com a faca, geralmente irá sangrar. E ela jamais esqueceu-se de que, ao beber de um frasco marcado veneno, é quase certo que irá lhe fazer mal mais cedo ou mais tarde. No entanto, o frasco não estava marcado veneno. Então Alice provou e descobriu um gosto muito agradável. Ele tinha, na verdade, uma mistura de sabores de cereja, torta, creme, maçã, panquecas e torradas. Rapidamente, ela bebeu tudo. Que sensação curiosa, disse Alice. Eu devo estar encolhendo como um telescópio. E realmente havia. Ela tinha somente 10 centímetros de altura. E sua face se alegrou ao perceber que tinha o tamanho exato para passar pela pequena porta e entrar no belo jardim. Primeiro, de qualquer forma, ela resolveu esperar um pouco para ver se não diminuía mais. Ficou um tanto nervosa quanto a isso. Tem que ter um fim, você sabe, disse Alice para si mesma. Se continuar assim, vou apagar como uma vela. Como deve ser isso? E ela ficou tentando imaginar como deve ser a chama de uma vela depois que se apaga, mas não conseguiu se lembrar de ter visto isso antes. No entanto, nada mais aconteceu. Ela decidiu ir para o jardim de uma só vez. Mas, infelizmente, para a pobre Alice, quando ela chegou à porta, percebeu que havia esquecido a pequena chave dourada. E quando voltou para a mesa, percebeu que não poderia alcançá-la. Ela podia vê-la nitidamente através do vidro. Ela tentou escalar uma das pernas da mesa, mas era escorregadia demais. E quando ela se cansou de tentar subir, a pobrezinha sentou-se e começou a chorar. Vamos, não adianta chorar, disse Alice para si mesma severamente. Eu lhe aconselho parar imediatamente. Ela frequentemente se dava conselhos, e muitas vezes era tão severa consigo mesma que chegava a ficar com lágrimas nos olhos. Houve uma vez em que ela bateu nas suas próprias orelhas por trapacear em um jogo de croque que jogava consigo mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir que era duas pessoas. Mas isso é inútil agora, pensou a pobre Alice. Querer ser duas pessoas, sendo que dificilmente há o suficiente de mim mesma para ser uma pessoa sequer. Logo, seus olhos caíram sobre uma pequena caixa de ébano, descansando embaixo da mesa. Ela abriu e encontrou dentro um bolinho, e sobre ele estava um cartão com as palavras lindamente impressas em letras grandes. Coma-me, disse Alice. E se ele me fizer crescer, eu poderei alcançar a chave. E se me fizer diminuir, eu poderei passar por debaixo da porta. De qualquer forma, eu consigo entrar no jardim. E eu não me importo com o que aconteça. Ela comeu um pouco e disse ansiosamente para si mesma: Que direção, que direção? E colocou a mão sobre a cabeça para sentir como estava mudando. E ficou muito surpresa em descobrir que continuava do mesmo tamanho. Bem, é isso que geralmente acontece quando se come um bolo. Mas Alice estava tão acostumada com tantas coisas fora do comum acontecendo que parecia muito chato elas acontecerem do jeito que realmente são. Curioso e curioso, indagou Alice. Ela já estava tão surpresa que já havia se esquecido como falar corretamente. Agora estou esticando como o maior telescópio que já existiu. Adeus, pés. Foi quando ela olhou para seus pés, que já estavam quase fora de vista e ficavam cada vez mais longe. Oh, pobres pezinhos, me pergunto quem vestirá meias e sapatos em vocês agora, queridos. Eu com certeza não poderei. Eu estarei muito longe para me preocupar com vocês. Vocês devem trabalhar da melhor maneira que puderem. Mas eu preciso ser gentil com eles, pensou Alice. Ou talvez eles não andarão pelos caminhos que quero ir. Deixe-me ver. Eu darei a eles um novo par de botas todo Natal. E ela ficou planejando como faria isso. Elas deverão ir via correio. Ela pensou. E como isso é engraçado. Enviar presente para os seus próprios pés. Seria estranho ver isso. Pé direito e esquerdo. Alice. No carpete. Com amor. Alice. Oh, querida, estava a falar asneiras. Neste momento, sua cabeça atingiu o topo do salão. De fato, ela agora tinha um pouco mais que 9 metros de altura, e ela pôde pegar a chave dourada e apressou-se para a porta do jardim. Pobre Alice, fez tudo o que podia fazer. Abaixou-se de lado e olhou para o jardim com uns dos olhos. Mas perdeu mais as esperanças do que nunca. Ela caiu em prantos novamente. Você deveria ficar envergonhada de si mesma, disse Alice. Uma garota desse tamanho, ela podia muito bem dizer isso. Chorando dessa maneira? Pare nesse instante, eu te digo. Mas ela continuou chorando, derramando galões de lágrimas, até que criou uma grande lagoa, com cerca de 4 centímetros de profundidade, em torno dela toda, atingindo a meio outro corredor do salão. Após um tempo, ela ouviu passinhos distantes e cerrou os olhos para ver o que estava chegando. Era o coelho branco voltando, esplendidamente vestido, com um par de luvas em uma mão e um ramo de flores na outra. Alice estava a ponto de pedir ajuda a qualquer um. Ela estava desesperada e, como o coelho passou por ela, ela disse em tom baixo e voz tímida: Por favor, senhor. O coelho virou-se violentamente, olhando para cima no topo do salão, para ver de onde vinha o chamado, e soltou o ramo de flores e o par de luvas brancas, e saiu correndo assustado para a escuridão, ao fundo o quanto pôde. Alice apanhou o ramalhete e as luvas, e achou as flores tão deliciosamente cheirosas que passou a cheirá-lo imediatamente. Ela disse para si mesma: Querida, querida, como tudo está tão estranho hoje! E tudo ontem estava tão normal. Me pergunto se mudei de alguma forma durante a noite. Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Eu acho que me lembro de ter me sentido um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, quem não sou eu? Ah, esse é o grande enigma. E ela começou a pensar em todas as crianças que ela conhecia da mesma idade dela, para ver se havia se transformado em algum deles. Eu tenho certeza, não sou Gertrude, ela disse, pois o cabelo dela é todo cacheado, e o meu nem é tão cacheado assim. E eu tenho certeza que não posso ser Florence, pois conheço todos os tipos de coisa, e ela, ó, ela conhece muito pouco. Além disso, ela é ela e eu sou eu. E, ó, não. Como tudo isso é inexplicável, vou tentar ver se sei tudo que sei. Deixe-me ver. 4 vezes 9 é 12. E 4 vezes 6 é 13. E 4 vezes 7 é 14. Oh, não. Eu nunca vou chegar a 20 desse jeito. Mas multiplicação não significa nada. Vamos tentar geografia. Londres é a capital da França. E Roma é a capital de Yorkshire. E Paris. Oh, não, não. Está tudo errado. Eu tenho certeza. Eu realmente me transformei em Florence? Vou tentar recitar com que destreza? E ela cruzou as mãos sobre o colo e começou. Porém, sua voz soava estranha e as palavras não pareciam ter o som que costumavam ter. Com que destreza o pequeno crocodilo espadana sua brilhante cauda e despeja as águas do Nilo em sua pele dourada? Como ele parece sorrir alegremente, como são afiadas as suas garras, recebendo os peixinhos contente com suas sorridentes presas largas. Estou certa de que essas não são as palavras certas, disse a pobre Alice, e seus olhos se encheram de lágrimas enquanto pensava. Eu devo realmente ser Florence, e eu teria de morar naquela casinha simples e nem ter brinquedos para brincar, e ó, ter tantas lições para aprender. Não, eu estou apenas imaginando isso. Se eu sou Florence, eu ficarei aqui embaixo. Até alguém vir aqui e dizer: Volte para cima, querida. E irei apenas olhar e dizer: Que eu sou então? Responda-me primeiro. Então, se eu me sentir outra pessoa, eu subirei. Se não, eu ficarei aqui embaixo até ser alguém melhor. Mas, oh, não. Alice chorou em súbita explosão de lágrimas. Eu queria que alguém descesse aqui. Estou tão sozinha aqui. Quando ela disse isso, ela olhou para baixo suas mãos e, para sua surpresa, encontrou-se vestindo o par de luvas do coelho enquanto falava. Como eu posso ter feito isso? Pensou ela. Eu devo estar diminuindo de novo. Ela foi até a mesa para medir-se e constatou que, como havia adivinhado, estava com cerca de 2 metros de altura e continuava diminuindo rapidamente. Então ela descobriu que a causa era o ramo de flores que ela segurava em sua mão. Ela soltou rapidamente, bem a tempo de evitar que diminuísse até sumir completamente, e percebeu nesse instante que ela tinha agora cerca de 3 polegadas de altura. Agora, para o jardim, Alice indagou, e se apressou em direção à pequena porta, mas a porta estava trancada, e a pequena chave dourada estava em cima da mesa como antes. E as coisas estavam cada vez piores, pensou a pobre garotinha. Nunca fui tão pequena assim antes, nunca. E eu digo que é muito ruim. Nesse momento, seu pé escorregou e splash! Ela afundou até o queixo na água salgada. Sua primeira impressão foi que havia caído no mar, mas se lembrou que estava no subterrâneo. E se lembrou do tanto de lágrimas que chorou quando tinha 9 metros de altura. Gostaria de não ter chorado tanto, disse Alice. E começou a nadar, tentando encontrar o caminho para sair dali. Estou sendo punida por isso agora, sendo afogada nas minhas próprias lágrimas. Bem, é uma coisa bem vulgar, pode ter certeza. No entanto, qualquer coisa pode acontecer hoje. Logo em seguida, ela ouviu algo espirrando na lagoa perto dela. As primeiras coisas que ela imaginou era que poderia ser uma morsa ou um hipopótamo. Porém, ela se lembrou que devia ser pequena como ela, e logo viu que era apenas um rato, que escorregou para lá como ela. Então ela começou: Oh, rato, você sabe como sair dessa lagoa? Eu estou muito cansada de nadar aqui, rato. O rato olhou para ela inquisitivamente e pareceu que ele piscou com um de seus pequenos olhos, mas não disse nada. Talvez ele não compreenda minha língua, pensou Alice. Creio que seja um rato francês. Veio com William o Conquistador. Pois com todos os seus conhecimentos de história, Alice não fazia ideia o quanto tempo atrás isso ocorreu. Então ela começou novamente. Eu est ma chatte? Onde está meu gato em francês? Que era sua primeira lição no livro de francês. O rato deu um salto na lagoa e pareceu tremer de medo. Oh, eu peço perdão, pediu Alice, temendo ter ferido os sentimentos do pobre animal. Eu esqueci completamente que você não gosta de gatos. Não gosto de gatos, murmurou o rato, em uma estridente e assustada voz. Você gostaria de gatos se fosse eu? Bem, talvez não, disse Alice em um tom tranquilizador. Não fique zangado assim. Eu gostaria de lhe apresentar a minha gata Diná. Eu acho que você me daria sua opinião quanto aos gatos, só de vê-la. Ela é tão boazinha, disse Alice, em parte para si mesma, enquanto nadava preguiçosamente pela lagoa. Ela se senta em frente à lareira, lambendo as patas e o rosto. E ela tem um pelo tão macio e é tão boa para pegar ratos. Oh, perdoe-me, suplicou a pobre Alice de novo, para o rato que virou-se e ia indo embora. Ela tinha certeza que realmente havia ofendido ele. Eu lhe ofendi? Ofendeu realmente, murmurou o rato, que parecia tremer de raiva. A minha família sempre odiou gatos, nojentos, preguiçosos, coisas vulgares. Não fale comigo de mais nenhum deles. Eu não irei, disse Alice apesadamente, tentando mudar de assunto. Você gosta de cachorros? O rato não respondeu. Então Alice prosseguiu rapidamente. Há um lindo cachorrinho perto da nossa casa. Eu gostaria de mostrar a você um lindo terrier de olhos brilhantes. Você sabe como. Ó, um pelo castanho, tão encaracolado. E vai buscar as coisas quando você joga. Ele sempre pede por comida, entre outras coisas. Não me lembro nem da metade delas. Ele pertence a um agricultor que diz que o cão mata todos os ratos. Oh, não, disse Alice tristemente. Eu temo ter-lhe ofendido novamente. Pois o rato nadou para longe dela o quanto pôde, criando grandes ondas na lagoa. Então, ela chamou suavemente ele. Rato, querido, volte aqui, eu não irei mais falar de gatos, se você prefere assim. Quando o rato ouviu isso, se virou e nadou de volta para ela bem devagar. Seu rosto estava muito pálido. Pelo susto, pensou Alice. E ele disse em voz fraca e trêmula: vamos chegar à margem e então contarei a você minha história. Você irá compreender por que eu odeio gatos e cães. Já era hora, pois a lagoa estava ficando cheia de pássaros e animais que haviam caído nela. Havia um pato e um dodô, um papagaio e um agioto e várias outras criaturas curiosas. Alice foi na frente e todos os outros a seguiram até a margem. Fim do primeiro capítulo.